Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Segunda-feira, 1 de junho de 2015. Destaques de hoje. Tragédia. Parque Shopping Vilhena é consumido pelo fogo. Sobrevivente de acidente em usina em Belo Monte continua internado. Corpo do jornalista Edson Zenóbio será cremado em Belo Horizonte. Câmara não vai ficar refém dos que ficam contrariados, diz Eduardo Cunha. A Al-Qaeda reivindica dois últimos ataques contra MINUSMA. ONU condena bombardeios do regime sírio contra a população. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Áreas de instabilidade provocam chuva a qualquer hora do dia em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. No sul do Espírito Santo e no Triângulo Mineiro, ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. Sol e tempo firme nas demais áreas. Região Norte. Tempo firme no centro-sul do Pará e no Tocantins. No Acre, em Roraima e no leste do Amapá, o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, sol e chuva a partir da tarde. Região Nordeste. Áreas de instabilidade provocam chuva a qualquer hora no norte do Maranhão e no leste do Rio Grande do Norte e da Paraíba. No litoral entre a Bahia e Sergipe e entre o leste de Pernambuco e o oeste do Rio Grande do Norte, sol forte e chuva passageira. O sol predomina e não chove nas demais áreas da região. Região Sul. O sol aparece entre muitas nuvens no leste e no centro-norte do Paraná, mas não chove nas demais áreas do Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O sol brilha forte e o tempo fica firme. A sensação é de frio ao amanhecer em toda a região e pode gear na Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Região Centro-Oeste. Uma massa de ar seco predomina. O sol brilha forte e não chove em Goiás, no Distrito Federal e no leste e norte de Mato Grosso. Sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora no centro-norte de Mato Grosso do Sul. Sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva no sul de Mato Grosso do Sul. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O funcionário da usina Belo Monte, no Pará, que teve fratura no ombro após o desabamento de um silo de concreto, continua internado. Ele será reavaliado nesta segunda-feira pela equipe médica que atende os trabalhadores da empresa. Ele e mais duas pessoas, liberadas no sábado com ferimentos leves, são os sobreviventes do acidente que matou três ajudantes de produção durante uma operação de descarga de caminhões de cimento por volta das 2 horas da madrugada de sábado. De acordo com o consórcio construtor Belo Monte, que administra a obra, morreram Denivaldo Soares Aguiar, José da Conceição Ferreira da Silva e Pedro Henrique do Santos Silva, que atuavam como ajudante de produção. Em nota, o consórcio lamentou o acidente. O consórcio solidariza-se com a dor dos familiares e amigos e está prestando todo o apoio às famílias, diz trecho do documento. Tragédia. Parque Shopping de Vilhena é consumido pelo fogo. Os detalhes com o repórter Edilson Peroni. O incêndio de grande proporção praticamente destruiu na noite deste sábado, dia 30, as instalações do Parque Shopping Vilhena, em Vilhena. De acordo com as informações extraoficiais, o sinistro teria começado na casa das máquinas ou no sistema de monitoramento. Por se tratar de um local com vários tipos de produtos inflamáveis e de fácil combustão, as chamas se alastraram rapidamente nos fundos do prédio onde está localizado o depósito e local de descarga de produtos. Todos os soldados bombeiros do 3º Agrupamento de Vilhena foram chamados para ajudar no combate ao incêndio, recrutas do Exército, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal também estavam no apoio aos bombeiros. Após 2 horas e meia de muito trabalho, as chamas foram controladas, porém ainda há focos no local e grande risco de explosão. Praticamente 70% do prédio foram consumidos pelo fogo. Até o momento, não há informações de vítimas. Os bombeiros continuam no local até que não haja mais nenhum perigo de fogo recomeçar. Toda a área próxima foi isolada. Centenas de curiosos se aglomeraram para ver o que estava acontecendo. Proprietários de lojas agora terão que contabilizar os prejuízos. O Parque Shopping Vilhena emprega cerca de 800 pessoas. Alguns funcionários estavam no local desesperados, sem saber o que poderá acontecer a partir de agora. Mesmo que tenha seguro, a reconstrução deverá demorar um bom tempo. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. O corpo do diretor-geral do Estado de Minas, Edson Zenóbio, será cremado em Belo Horizonte. O velório foi realizado a partir das 15h30 deste domingo, no cemitério Parque da Colina. Zenóbio morreu na noite de sábado. Ele estava internado havia uma semana no Hospital Mater Dei, devido a uma queda. Segundo familiares, ele morreu em decorrência do choque séptico e hematoma subdural agudo. Zenóbio começou a carreira profissional no Diário da Tarde, onde foi repórter de esportes e ocupou também a função de gerente comercial no estado de Minas. Esteve à frente de diversos cargos, entre eles o de gerente e superintendente de publicidade, antes de chegar à atual função de diretor-geral. Zenóbio também presidiu o condomínio dos diários associados. Atualmente, era o cabecel do condomínio e presidente da Fundação Assis Chateaubriand. A Câmara não vai ficar refém dos que não querem que nada que os contrariem seja votado. Ameaçado ir à justiça a toda vez que perdem no voto, postou neste domingo em seu Twitter o presidente da casa, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. A postagem foi feita um dia após um grupo de mais de 60 deputados de 6 partidos entrar no Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança contra a decisão da Câmara que, na votação da reforma política, no artigo que trata do financiamento de campanha, votado esta semana passada, primeiramente rejeitou e depois aprovou o financiamento empresarial de partidos. No documento, os parlamentares dizem que é inconstitucional a forma como a emenda aglutinativa 28 foi processada por violar o artigo 60, parágrafo 5º da Constituição. A matéria constante de proposta de emenda, rejeitada, havia sido prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. No Twitter, também Eduardo Cunha postou que a próxima polêmica, após a conclusão da reforma política, será a redução da maioridade penal. Vamos agora ao comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, escrevi há pouco tempo que este país é tão incrível que nada mais oportuno para se livrar um escândalo do que o surgimento de outro. Nem bem havia esfriado o mensalão, com alguns dos envolvidos sendo liberados para a prisão domiciliar e ainda sem o uso de tornozeleiras, surgiu o Petrolão. Este estourou de tal forma que há um ano ele norteia as discussões e só não teve maior influência no resultado da eleição para a presidência da República porque o povo brasileiro ainda acredita em duendes. E não tem noção de que o boi roubado da fazenda é o mesmo que iria para o mercado e abasteceria o açougue com carne. Assim é com os bilhões roubados pela turma do PT, PMDB, PP e demais asseclas. Quando a delação premiada de Ricardo Pessoa, crucial para quem sabe identificarmos com mais clareza o chefão ou chefões da roubalheira, entra na pauta, estoura o escândalo da FIFA-CBF. E agora pouco se fala de outra coisa, inclusive do Petrolão. Até uma nova CPI vem aí para dividir o cenário e as atenções. Se a CPI da bola for mesmo para valer e tiver a independência de investigar a fundo, poderemos ter que transformar as arenas da Copa em prisões. Quem sabe com mais condições, para que não se alegue que serão masmorras. Chamo a atenção, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, que o surgimento de mais um escândalo não exclui os demais e que devemos ficar atentos. Também não podemos dispersar nossas atenções ao que está ocorrendo no Congresso Nacional. Estão votando pacote fiscal e mudanças na legislação eleitoral. O ajuste atinge direitos de trabalhadores e, repito, não se fala em cortar a fundo na carne do governo. Se fizer a diminuição dos cargos comissionados, cobrar dos grandes devedores de impostos e aí daria para arrecadar alguns bilhões, diminuir ministérios, secretarias e só absorver quem for concursado, certamente que o aumento dos juros e os cortes em programas essenciais poderia ser menor, bem menor. Como assunto para sua análise e discussão, inclusive do governo, sugiro que se pense em mexer nos grandes lucros dos bancos e banqueiros cujos dividendos são extraordinários. Aí não há crise. Não esquecendo de lembrar que, sem isso, o governo e suas autoridades estão sendo coniventes com o mais claro esquema de agiotagem no país. Ou será que juros de mais de 300% ao ano de alguns serviços, como cartões de crédito, pode levar outro nome? Direto de Brasília, José Wojtchumas. Saúde com Beleza. Uma empresa de oportunidade de trabalho rentável. Junte-se ao nosso grupo, sendo nosso representante onde você reside, seja qual for a cidade. Dorce foi. Sebo de carneiro perfumado. Puro Ômegas. O óleo de avestruz que todos procuram para comprar e muitos outros produtos são distribuídos em todo o país por homens e mulheres que querem ser bem-sucedidos. Um projeto revolucionário de oportunidades para quem quer crescer. Venha e seja você mesmo o seu chefe. Ligue no horário comercial e comece um negócio rentável que pode mudar sua vida. 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Uma história de amor com sua beleza e saúde. O Jornal Brasil Notícias faz mais um breve intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento. Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, elogiou neste domingo, no Cairo, a luta contra o fundamentalismo lançada pelo presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, que celebra uma repressão sangrenta contra os islamitas do seu país. Desde a destituição do presidente islamita Mohamed Morsi pelo exército em julho de 2013, pelo menos 1.400 de seus simpatizantes morreram nas mãos das forças de segurança e mais de 15 mil estão presos, dos quais centenas foram condenados à morte. A Irmandade Muçulmana, a qual Mursi pertence, foi classificada de organização terrorista. O presidente al-Sisi é um dos líderes com a mensagem mais clara contra o fundamentalismo, disse Le Pen em coletiva de imprensa para fechar 4 dias de visita ao Cairo. Sob o comando de al-Sisi, que virou presidente nas eleições posteriores à deposição de Mursi, o Egito bombardeou na vizinha Líbia, em fevereiro, combatentes do grupo Estado Islâmico, que, por sua vez, celebram ataques contra as forças egípcias na Península do Sinai. Nossa posição na Frente Nacional é clara: apoiar os países que lutam contra o fundamentalismo, na primeira linha dos quais estão o Egito e os Emirados Árabes Unidos, assegurou a líder. Le Pen considerou que a ideologia da Irmandade Muçulmana estava ligada com a dos jihadistas. É incontestável que a matriz da ideologia do projeto político do Estado Islâmico, a matriz, é constituída pela Irmandade Muçulmana, disse Le Pen. A Al-Qaeda no Maghreb Islâmico reivindicou 2 últimos ataques contra a força da ONU no Mali esta semana, no norte do país, noticiou a agência mauritana Al-Akhbar. A Al-Qaeda afirma sua responsabilidade no ataque com foguetes contra uma base de MINUSMA em 25 de maio, no norte de Mali, sem dar mais detalhes, e também a explosão de uma mina, na quinta-feira, contra um comboio no qual viajavam líderes desta força da ONU no Mali, no norte do país, afirmou Al-Akhbar, citando um porta-voz do ACMI. Abderrahman Al-Amazwadi, um soldado morreu e outro ficou gravemente ferido no ataque de Bamako, e 3 capacetes azuis ficaram feridos na explosão da mina no norte do país. A ONU taxou neste domingo de inaceitáveis os novos bombardeios do regime sírio com barris de explosivos que mataram dezenas de civis no fim de semana no norte do país. O mediador da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, denunciou os ataques do regime de Bashar al-Assad, que no sábado mataram 84 civis, incluindo crianças, nas áreas rebeldes de Alepo. O balanço é um dos mais altos na região este ano. O bombardeio aéreo em Alepo merece a maior condenação internacional, afirmou de Mistura. No total, 141 civis morreram no sábado em diferentes bombardeios do regime em várias regiões. Com sede em Londres, que se apoia em uma rede de informantes, informou o OSDH. A advogada egípcia especializada em direitos humanos, Marie-Nour El Marsi, foi condenada neste domingo por uma corte de apelação a 15 meses de prisão, acusada de ter agredido policiais em uma delegacia em 2013, informou uma autoridade judicial. A ativista de defesa dos direitos humanos, que já esgotou todos os recursos, reagiu ao veredicto com o grito "Abaixo o regime militar". Em julho de 2013, o exército destituiu o presidente islamita Mohamed Morsi, primeiro chefe de Estado eleito democraticamente no Egito. Posteriormente, o ex-comandante do exército Abdel Fattah al-Sisi foi eleito presidente e, desde então, os partidários de Morsi, assim como os laicos e os esquerdistas, sofrem uma violenta repressão. Premiada internacionalmente por seu trabalho em prol dos direitos humanos, El Massi foi condenada em fevereiro, juntamente com outras duas pessoas, a 2 anos de prisão por um tribunal de Alexandria, sentença da qual recorreu. Seu advogado, Mohamed Hamadan, informou que os acusados foram detidos no momento em que se dirigiam a uma delegacia do Cairo para perguntar sobre o destino de outro advogado que havia sido preso. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um breve intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza. Convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. 27 pessoas, a maioria crianças, foram mortas e 30 ficaram feridas neste domingo em um incêndio acidental em uma pequena clínica do nordeste da Síria, informou a televisão estatal. Incidente ocorreu após a explosão de um tanque de combustível na clínica Maislalum, em Kamishli, uma cidade curda na fronteira com a Turquia, na província de Hazaki. A agência oficial de notícias Sana garantiu, citando um oficial da polícia local, que o fogo se originou em galhos secos e se espalhou para um tanque de combustível, o que causou uma explosão e uma nuvem espessa de fumaça preta. A clínica sofreu danos importantes. Acrescentou, a metade de Kamisli está nas mãos do regime sírio, enquanto as forças curdas controlam outra parte da cidade, que permaneceu relativamente fora do conflito que assola o país desde 2011. A Força Aérea Brasileira ainda procura o helicóptero que está desaparecido desde sexta-feira no estado do Amazonas. De acordo com a assessoria da FAB, buscas estão sendo feitas por terra e por ar. Há duas aeronaves vasculhando a área. O aparelho estava sendo usado para fazer uma operação de atendimento na área de saúde. Duas pessoas na mata sinalizaram para uma das aeronaves que participam das buscas. Chegou a circular informação que se tratava das vítimas, mas a informação foi desmentida pela FAB neste domingo. O helicóptero desaparecido prestava serviço para a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Não foram divulgados os nomes das pessoas que estavam no helicóptero. Projeto pode ajudar agricultor do semiárido nordestino a se preparar para a seca. Da Rádio Câmara, Pedro Campos traz esta matéria. A comissão externa que trata da seca no semiárido do Nordeste discutiu com representantes da Defesa Civil e do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o que está sendo feito por esses órgãos para que o problema seja amenizado. A seca é um problema climático que atrapalha de forma severa o desenvolvimento da agricultura. Em regiões mais pobres, como a do semiárido nordestino, a agricultura familiar é um dos poucos meios das pessoas conseguirem alimentos. Pensando nisso, o CEMADEM está desenvolvendo um modelo que irá ajudar esses pequenos agricultores a se prepararem melhor para os períodos em que a seca mais ataca. Trata-se do Sistema de Previsão de Risco e Colapso de Safras. Esse modelo envolve toda a questão hídrica do semiárido nordestino e as maneiras de cultivo utilizadas pelos agricultores, que, em seguida, se tornam variáveis que fazem a previsão de como a seca irá afetar os resultados finais da agricultura familiar. O chefe da Divisão de Operações e Modelagem do CEMADEM, Carlos De Angelis, diz que o sistema já está em testes em algumas regiões do Nordeste e em breve estará disponível em todas as regiões afetadas pela seca. Segundo De Angelis, a previsibilidade do comportamento climático do Nordeste ajudará na eficiência do sistema. O clima do Nordeste, felizmente para nós, do ponto de vista meteorológico e de previsão de clima, ele é fácil. Relativamente fácil de se prever para os próximos meses, o que não ocorre no sul e no sudeste do Brasil, que é totalmente caótico. Então o comportamento climático do Nordeste ele é previsível. Com esse sistema de previsão de safra, tendo a facilidade de ter a previsão com qualidade, a previsão nos próximos meses com qualidade, previsão de clima, o índice de risco de colapso de safra, ele também é altamente confiável. Outro ponto discutido na comissão foi quanto à atuação da Defesa Civil, que só pode agir em torno de um fato caso ele já tenha acontecido. Ou seja, a Defesa Civil não pode prevenir que algo ocorra, apenas remediar. O deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, desaprova essa situação. É inadmissível que a gente veja que um desastre esteja próximo a acontecer e a Defesa Civil só possa agir depois que ela aconteceu. Eu acho que a Defesa Civil precisa estar estruturada, eu acho que essa é uma das grandes missões que a nossa comissão tem. Eu acho que essa é a gente levar esse projeto de mudança para que as defesas civis, tanto nacional, nos estados, nos municípios, elas possam agir em estado de emergência para prevenir as catástrofes que aí estão. O superintendente de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia, Rodrigo Ita, também entende que o órgão deveria agir na prevenção. Ele defende a criação de um centro de pesquisa que crie melhores maneiras de combater a seca. Da Rádio Câmara de Brasília, Pedro Campos. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação é Edelson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias.